preservar a nossa cultura livre da invasão dos modismos. Conserva a essência e a beleza da nossa tradição. E agora, com licença, patrão, que vou aproveitar a olada para um dedo de prosa com Nossa Senhora. Primeira prenda do céu, contigo está o Senhor da estância dela. Tu és bendita entre todas as prendas, e bendito é o piá que trouxeste ao mundo, Jesus. Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, roga pela querência e pelos gaudérios que aqui moram, nesta hora e no instante. A partir de agora, Márcio Nunes apresenta Fim de Tarde Musical, aqui pela Clube.